de montão. Fazemos sua companhia em todos os momentos. Ajuá! Em casa ou no carro, onde quer que você vá, estamos no seu rádio ou no seu celular. O que a gente quer é em você se ligar. Rádio da Joá. ZYJ 293, 990 kHz. 5 mil watts de potência. É notícia, é música, esporte. É na Joá AM de Irati. O orvalho ainda está caindo, o dia vem surgindo no meu Paraná. O som da nossa região que agora vai ao ar. Contigo enquanto amanhece, Rádio na Joá. Iniciando mais um dia junto com você. Fique bem acompanhado. A partir de agora, programa Canta Viola. Bom dia. Tadeu Estefania. Alô, você, um grande abraço, bom dia. Tadeu tá chegando aqui para mais um programa Canta Viola. Até 7h30, os modões do Canta Viola, das 7h30 às 8h, as informações policiais do final de semana, as informações de Irati da região. Bom dia. Este é o Canta Viola. Vamos trazendo mais modão. Você vai mandando seu recado, sua mensagem no 3421-3358 e a partir da consagração, depois das 6, estarei atendendo você. Mensagem ou áudio? Irmãs Freitas cantando para vocês. Thank you. 5h57. Produção Milícia da Imaculada. O Filho de Deus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido de Maria, sempre virgem, que por isso é verdadeira Mãe de Deus, afirma o Papa Francisco. Os evangelistas Lucas e Mateus nos dizem que os pastores e magos encontraram Jesus com Maria. É como se a igreja caísse na conta de que aquela humilde mulher que ali está, num segundo plano, junto do berço do Filho de Deus, é a mãe dessa criatura que é o Criador. É a mãe de Deus. Deus tornou-se presente no mundo criado de um modo novo pela força do seu poder e amor e o fez por meio de Maria. É a sua vinda ao mundo que permite à história chegar à sua plenitude. Podemos ver sua glória que refulge na pobreza de um estábulo e ser encorajados e sustentados pelo seu Verbo que se fez pequeno numa criança. Por meio da maternidade de Maria, Deus se aproxima de nós de modo inimaginável. É possível tocar Deus em Cristo, e sua humanidade é toda de Maria. Por isso, a devoção a Maria é sempre devoção a Jesus Cristo. As nossas Ave Marias são a proclamação gozosa desta verdade da nossa fé. Consagremos-nos a Maria e rezemos cada Ave Maria, especialmente no terço, sempre com admiração, agradecimento e amor. Essas palavras que tanto gosta de ouvir nossa mãe. Amém. Unidos pela fé, juntos com o Frei Sebastião Benito Coelho, renovemos a consagração a Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, arrogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos de volta agora para atender as solicitações, os pedidos musicais que as pessoas estão mandando aí desde as 5 da manhã para o programa Canta Viola. E você continua mandando o seu, e no 34213358, dentro das possibilidades, atenderei você, tá bom? Estamos apresentando Café com Notícias. Às aulas, pensou em Super e Vasco? São diversos itens de material escolar com os preços mais baixos que você já viu. E o melhor, a cada R$50 em compras, você concorre a uma noite dos sonhos do Ivasco. Isso mesmo, uma noite com tudo que tem direito. Comece as aulas com tudo, com o único super que dá uma noite dos sonhos pra você. Comece 2018 deixando sua casa ainda mais linda com a Tudo Casa. Ofertas arrasadoras para o seu começo de ano. Guarda-sol Mor 1,5 metro, R$18,90. Poltrona Tramontina Iguape, R$37,90. Assadeira Marinex Grande, R$34,90. Copo Cisper 280 ml com 6 Brasilis, R$6,90. Cadeira Mor Alta, R$38,90. 2018 é com a Tudo Casa. Afinal, aqui Tudo Casa. Na, na, na, na, na, Juá. Na, Juá. Jornalismo e informação é na Juá. Super na Juá, a sua estação. Oh, super, super na Juá. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Meio-dia em notícias. Super na Juá. 12 horas. Boa tarde, hoje, sexta-feira, 29 de dezembro de 2017. Santo do dia, Thomas Becket, segundo e Primiano. Para refletir, maravilhosas nunca, ou maravilhas nunca faltaram ao mundo. O que sempre falta é a capacidade de senti-las e admirá-las. Está no ar a edição 12.130 do Meio Dia em Notícias, ano 40. Atenção! Você também pode acompanhar este programa pela internet com som e imagem. Radionajoá.com.br. No ar, as manchetes do dia, com Newton Lui e Rose Armuz. Najoá. Najoá AM, CYJ 293, 990 kHz, transmitindo de Irati, Paraná. Najoá AM, a que faz a diferença.